sede do Halloween. Tô toda cagada. Ambulância, outro gato. Defesa, Satanás. É genial. Você, Satanás. Acordei no meio da noite e vi uma silhueta que parecia de uma pessoa na parede. Me acalmei e pensei, deve ser apenas uma cadeira, e voltei a dormir. No outro dia, quando acordei, percebi que não tinha nenhuma cadeira perto da parede. Mas, gente, essa pessoa estava dormindo, é. Eu não, fico pensando... Ela pensou que era uma pessoa bem pequena, né? Não, né? Tem, né? O smallest danger... Só podia, né? Outra coisa, né? Só podia ser a cadeira, vendo? Porque mas não temos... tem perigo de eu acordar e achar que eu tô vendo uma coisa e achar, não, deve ser isso. Eu não for lá conferir se é aquilo. Luciano, mas primeira o que mais me assustou, além da silhueta, que lugar era esse que a pessoa achou que tinha uma cadeira e não tinha? Tipo, ficam trocando as cadeiras de lugar nessa casa? Sim, exatamente. Não, e outra coisa, ele não podia ser um ladrão? Podia. Que roubou a cadeira, inclusive. E, gente, não. Se você coloca uma cadeira no seu quarto, você sabe que você colocou uma cadeira no seu quarto? Não, exato. Não. Até porque ela vai estar cheia de roupa. Às vezes. Até porque ela vai estar cheia de roupa, depende da hora do dia, né? Que assim, durante o dia a roupa tá na cama. Aí de noite pra ir dormir, tá, passa a roupa pra cadeira, pô, entendeu? Minha vida, eu mesmo, Sidney Mello. Menino, eu me lembrei de quando eu era pequeno, que papai levou uma capivara lá pra casa. Que? Como é que você linkou isso, com a, Taylor? Menino, é porque qual assim. Não, calma que eu vou chegar. Histórias de pets, em breve. E aí. Eu não sei de onde foi, papai chegou com essa capivara lá em casa. E ela era pequenininha. E aí eu fiquei tão assustado com esse bicho que quando eu fui dormir, de noite eu acordei e olhei pro quarto da minha mãe, eu tinha certeza que a capivara estava lá em cima da cama. A música era uma cozinha, amor. Era uma cadeira? Algum animal do tipo. Eu não lembro, mas eu acho que era capivara mesmo. É o quê? Não era uma cadeira que estava em cima da cama, não? Então, não tive coragem de ir lá verificar. Eu apenas fiquei embaixo do lençol a noite todinha com medo de ir lá ver o que era. Pô, gente, ter assombrado com uma capivara, olha... Isso pra sim é uma barra de Halloween brasileira. Né? É folclore. Ah, segura esse teaser bomba aí de O Escolhido, temporada 2, hein? Assombração da capivara. Netflix bombando aí na promo. O que que rolava, né? Minha tia, ela gostava muito de lavar roupa. E ela lavava roupa na parte de cima da casa, que posteriormente virou o meu quarto. E aí a minha tia, foi esse ano, foi ano passado? Não lembro. Foi ano passado, minha tia faleceu. Foi meio do nada, assim, ela foi definhando e tal. Foi pesadão, sabe? Ela ficava gritando o nome da mãe dela no final. Foi bem pesado. E depois de um tempo, eu comecei a, sabe, perceber que algumas coisas aconteciam no meu quarto. Por exemplo, lá era o lugar que ela mais gostava da casa. Aí, beleza, eu escovava o cabelo no banheiro e colocava em cima da pia. Não tinha como o bagulho cair de cima da pia. Mas aí eu deitava, ia dormir e de repente, pá, eu ouvi o bagulho cair na pia. Eu falava, gente, não é possível essa caralho, não é possível. Ou eu ficava ouvindo o barulho de alguém tentando abrir a porta. Gente, vocês estão rindo? Eu tô falando sério esse caralho, não é brincadeira. E aí teve um dia que eu até falei com a Camila. Falei, Camila, eu acho que a Tirene, acho que o espírito da Tirene, ele deve morar lá em cima, que era o lugar que ela mais ficava na casa. Aí ela, sabe o que é? Sabe o que ela me falou? Ela falou que quando eu não tava lá, quando eu vim aqui pro Vlado, ela ouvia a gente andando lá em cima e que ela achava que era a Tirene. É. Vamos isso, pro próximo, acabou. Caso. Mas é isso mesmo, gente. Eu não tô brincando, não. Tanto é que, tipo, isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E, mano, das coisas que não podiam cair. E eu ficar com o cagaço do caralho lá em cima sozinha. Não tinha nem TV pra espantar os espíritos. Eu mandava mensagem pra Camila, a Camila me respondia que é uma vaca que tava drogada já sem dormir. E aí foi por isso que eu me mudei. Tô aqui no Vlado, aqui tem outros espíritos, mas esses não derrubam as coisas. Mas o que importa é que nós sempre aqui vamos mandar várias orações. Na minha casa, sabe? Eu queria que eles aparecessem aqui pra eu poder ver, porque eu sou ateu, né? Eu já resolvi um problema na minha cabeça, inclusive. Já falei, ah, ok. Ao menos espírito existe, então daqui já vou mudar de pensamento. Esses espíritos não aparecem na minha frente, sabe? Os negócios, fico impressionado com isso, fico chateado. Quando eu era criança, eu via uns também. Manda um recado ali pra Tirene. Tirene, aí, manda o seu endereço. Qual é o seu endereço, Tia? Ah, não. Brincar não, que ela vai, viu? Ela vai chegar, ó. Tem papel? Aqui. Já pensaram em combinar. É, porque a Tirene, um dia que o Léo foi dormir lá em cima, foi um. Não sei, foi só foi você e a Erika, né? Vocês dormiram lá em cima antes de ter reformado e virar meu quarto, de fato. E aí, tipo, lá é meio sombrio. Tem, tipo, um bagulho de madeira que parece um sótão. Viado, tem uma porta que vai pra um sótão, que vai pra um porão. Que tem um monte de imóvel lá jogado, tipo, enterrado, assim, uma loucura. É, e uns corpos também, da época que minha tia matava os homens. Decomposto. E uma história muito louca da minha tia. Três namorados dela se mataram. Ai, meu Deus! E ela era amante do Maluf, então isso já diz muito. Quê? Amante do Maluf. Pesado. É sério, ela trabalhava no palácio, ó. Pum, então é por isso que ela tá, né, amaldiçoada. Ela trabalhou um tempo no Palácio do Governo. Ela era assistente pessoal do Maluf. E eles tiveram um caso. É, eu acho que essa parte de ex-namorado se matar, tudo bem. Agora, ser realmente amante do Maluf, não tem perdão pra essa mulher. Não tem. Eu acho que foi isso mesmo que deixou ela. Que importa que rouba, mas faz, viado. Exatamente. Inclusive, queria agradecer aqui a Tirene. Obrigada, Tirene. Graças a você, eu tive dinheiro pra arrumar aqui a parede que você e os seus espíritos ruins derrubaram. Obrigada, meu anjo. O problema era quando o povo levava as panelas ou os pratos pra mesa nova. A comida amargava na hora. Nossa. Loucura, né? Vocês tentaram levar uma comida amarga pra ver se ela desamargava? Sim. Segundo meu tio e o seu amigo, fizeram vários testes. Meu amigo? Fizeram vários testes de colocar comida na mesa e atestar que ela amargava os alimentos. Nossa, adoro. Científico, né? Adoro. Método científico aplicado. Olha, essa mesa foi jogada fora porque ela tava lá no negócio do SESI 137 de Goiânia. Chernobyl. Foi por isso. É por isso que ela amarga, porque ela tá radioativa. Do quê? Era do Carlos Maia. Por isso que tá assim, né? Radioativa. Mas assim, Chernotable. Sabe o que eu acho engraçado? Eles falaram assim, fizemos vários testes. Eu tô imaginando o pessoal daquele documentário do Terraplanista fazendo vários testes. Adoro. Eita, porra, esse teste deu que a Terra é curva. Não, outro teste. Vamos fazer outro teste. Saber se não, mas ó, foi no final dos anos 90, foi na época do negócio do César. Isso aqui não foi em Goiânia, não? Isso aqui? Rapaz. Tá tirando de Goiânia. Saudades, Tatiana. Disseram que em algumas ocasiões até a aparência da comida mudava, como se estivesse apodrecendo. Jesus. Né? Bom, a essa altura do campeonato, ninguém queria mais aquela mesa dentro de casa. Esses ruídos eram indistinguíveis no começo, mas depois passaram a ser ruídos de crianças descendo e subindo as escadas. E nós não estávamos com crianças. Gente, era o Thiago! É verdade. Cobri a cabeça e passei a madrugada toda acordado. Mas você sabe que um banimento poderosíssimo é botar o lençol em cima da cabeça, né? Gente, eu achei que era o pé. Eu já ia falar, fez errado, se fudeu. É se cobrir dos pés a cabeça. Não, gente, mas você precisa ver o que tá acontecendo. O pé é o que a pessoa pega, o pezinho é o que o demônio pega. A cabeça tem que estar pra fora pra ver que o demônio não tá pegando o pezinho, entendeu? Não, mas dá pra você encolher mas o pé, que você vê. Tampar a cabeça e o pé, eu acho, tá dentro das duas mas coisas. Mas você não vai saber o que tá acontecendo, meu anjo, se o demônio vier. Mas eu não quero saber. O segredo é você ficar falando, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Falar isso três vezes, qualquer entidade vaza. Como conheci a casa, fui com as luzes apagadas e deixando apenas que a luz da rua iluminasse meu caminho. Fazer um negócio desse. Desço as escadas sem fazer barulho para chegar à cozinha. E quando passo as escadas, já morreu. Já morreu. casa. Mas ela disse sem fazer barulho. Ela disse sem fazer para assustar o fantasma. Não, agora desce sem fazer barulho. Por que, gente, que ela vai descer sem fazer barulho? Valioso no poder pôr da som, bem feito, se fudeu. Eu descia fazendo a maior zoada, porque é pro fantasma ir embora. O fantasma ia embora pra saber que eu tô chegando e ir embora. Chegava assim, chegando. Tô chegando, caralho, sai daí. Que gostosinho! Tô preparada. Mas estamos chegando, estamos chegando. Na barra. Quando passo pelo escritório de minha mãe, vejo um vulto sentado na mesa de trabalho dela. Lá pela terceira da noite, eu estava dormindo confortavelmente no quarto de hóspedes, quando um dos gatos sobe na cama e joga algo do meu lado. Eita, já penso, ah, que legal, um presente noturno. Espero que não seja um rato morto. Ah. Para o meu pavor, era algo muito pior. Meu Deus, uma mão humana! O quê? Para. Amo. Para. Não é possível, gente. Posso falar? Se fosse a minha, ia ser cocô. Ela adora pegar cocô da Luna e brincar pela casa. Ale, é uma mão humana, Ale.